grandes rodas fazendo profundas marcas no chão. Vai levantando poeira, poeira vermelha, poeira, poeira do meu sertão. O poço é só poeira.